O céu se apaga, o sol fica sem cor. Preciso de você perto de mim. Longe de você sinto saudade sem fim. Estou escrevendo essa canção, dizendo o que diz meu coração. Preciso de você aqui pra te abraçar, te ver sorrir. O céu se apaga, o sol fica sem cor. Preciso de você perto de mim. Longe de você sinto saudade sem fim. Estou escrevendo essa canção, dizendo o que diz meu coração.